Quanto é tempo vivo aqui, este momento. Hoje aqui, amanhã não se sabe. Vivo agora antes que o dia acabe. Esse instante nunca é tarde. Mal começou e eu já estou com saudade. Me abraça, me aceita. Me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija. Me aceita assim, como eu sou. E deixa ser o que for. Como as ondas com a maré, até onde não vai dar mais pé. Esse instante tal qual é, vivo aqui e seja o que Deus quiser. Hoje aqui não importa pra onde vamos. Vivo agora, não tenho outros planos. E é tão fácil viver sonhando. Enquanto isso, a vida vai passando. Oh, me abraça, me aceita. Me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija. Me aceita assim, como eu sou. Deixa ser o que for, o que for. Me aceita, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija. Me aceita assim, como eu sou. E deixa ser o que for.